Hoje eu queria interromper um pouquinho aquela sequência em que a gente vinha sondando as raízes intelectuais remotas desse movimento de 68. Eu vou continuar com isso na próxima aula, mas eu queria interromper para tocar em dois assuntos. Um, pela sua de importância prática no momento, e outro, como uma espécie de lembrete metodológico que eu já deveria ter feito há muito tempo e esqueci. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria lembrar vocês o seguinte: nós estamos aqui nos Estados Unidos há 13 anos. Durante esse período, muitas pessoas, muitos brasileiros vieram morar aqui, né? Em parte inspirados pela minha mudança e pressionados pelo estar depois no Brasil, vendo a impossibilidade de agir, de fazer qualquer coisa em benefício do país, acabam saindo. Porém, quando chegam aqui, é cada um para cuidar dos seus próprios interesses, para melhorar o seu padrão de vida, para se livrar dos seus problemas. E o Brasil é o único país do mundo onde não existe no exterior comunidades de exilados e autoexilados para tentar interferir politicamente no Brasil. As únicas comunidades que existem aqui são aquelas que são formadas pelo PT e pelo dinheiro do Mensalão e essas coisas todas. Isso aí sempre existe. Não são grandes, mas elas existem. É só isso que existe aqui, mas isso não é uma real comunidade de exilados. Ao contrário, isso é o próprio braço do poder que se instala aqui, né? E aqueles que estão insatisfeitos com o estado de coisas se revelam que eles próprios são sintomas do estado de coisas, porque o Brasil jamais poderia ter chegado a esse ponto se não fosse essa tendência da sociedade brasileira para se esfarelar em indivíduos isolados, cada um achando que está cuidando dos seus interesses, quando na verdade, quando os interesses gerais afundam, os dos indivíduos também afundam, né? Uma vez até eu fiz um teste, né, entre os meus alunos, perguntando qual era o estatuto social dos seus antepassados. E quase todos estavam numa situação socioeconômica pior do que dos seus avós e bisavós. Ah, meu bisavô era fazendeiro, meu bisavô era senador, meu bisavô era banqueiro, e agora você o que que é? Ah, eu sou funcionário público, eu sou professor secundário, etc, etc. Só havia um caso de uma moça que havia subido na vida em relação aos seus antepassados. O pai era boiadeiro e ela tinha conseguido tirar um diploma de enfermeira. Só um caso. Claro, a amostragem foi puramente casual, mas eu acho significativa, né? Quer dizer, este individualismo isolacionista da sociedade brasileira, que é uma coisa impingida desde a infância pelos pais, eles dizem: não, você não tem que se meter com as pessoas, cuide dos seus interesses. Fala: bom, claro, cuidar dos nossos interesses é a coisa mais normal, você cuidar dos seus interesses. Mas acontece o seguinte: o homem isolado não pode nada. Sem a associação, não há interesse individual que sobreviva. Então, todo mundo acaba perdendo, né? Eu não conheço um único sujeito de família rica que não tenha perdido muito dinheiro nos últimos anos. Sempre nessa barra. Quando eu os convoco a uma ação coletiva, eles sempre pulam fora. Em 1993, aliás, perdão, perdão, estou exagerando, 2003, 2003, eu sugeri a várias pessoas de certo destaque na sociedade uma retirada coletiva. Falaram: vamos juntar uns 3 mil pessoas, vamos dizer, de elite, e nos retirar do país e fazer um pedido coletivo de asilo político em algum lugar, em função do estado de coisas no país. Isto por si já é um ato político de tremendas repercussões, tá certo? E daí teríamos já uma comunidade organizada para atuar em favor do Brasil desde o exterior. É claro que foi a mesma coisa que falar com a porta. As pessoas dizem: não, isso é muito alarmismo, não vai acontecer nada. Bom, agora, tudo o que eu previa de pior já aconteceu. Eu me lembro das conferências que eu fazia nos anos 90, especialmente para organizações militares, clube militar, clube de guerra naval, escola de guerra naval, clube naval, etc., né? Descrevendo tudo o que ia acontecer, mas essa simbiose de partidos de esquerda e narcotráfico, que isto ia dominar o país completamente se eles não fizessem nada. Não fizeram nada. E até hoje continuo. Olha, eu tenho vontade de bater quando eu escuto um general dizendo: as Forças Armadas estão atentas. Eu, sinceramente, tenho vontade de cuspir na cara ou bater. E estou aproveitando para enviar esta mensagem aos seus distintos oficiais-generais. Nós estamos cansados da sua atenção. Vocês não são de nada. As Forças Armadas já não têm o controle do território nacional, já perderam, nas últimas 2 décadas, perderam, e agora vocês estão com medo do narcotráfico. Vocês estão aterrorizados, não sabem o que fazer e ficam com essa história. Nós estamos atentos. Vocês só sabem falar grosso, é tudo aqui, ó, tudo garganta. Eu conheço vocês muito, muito bem. Eu digo, perdi minha totalmente a minha confiança, não na honestidade e no patriotismo de intenções da nossa Força Armada, ele saiu, mas na sua capacidade de se organizar e de agir eficazmente. Vocês não são capazes de agir, não querem agir e não vão agir. Graças a isso, entre outros fatores, não há hoje nenhuma força social capaz de tomar a dianteira e rearticular o país, recolocar alguma ordem no país. Para onde quer que você olhe, você só vê a confusão, a decomposição, a autodegradação. Você olha para a igreja, está assim, as forças armadas estão assim, a burguesia, a classe industrial está assim, a classe política está assim, a justiça está assim, a ordem dos advogados nem se fala. Tá, então, você não tem mais para onde correr. Tá certo? As únicas forças organizadas que restam são algumas organizações de esquerda, porque elas também estão bagunçadas, e o narcotráfico. Então, eu pergunto, quem é capaz de enfrentar o narcotráfico nesse país? Ninguém. O narcotráfico tem organização, tem disciplina, tem obediência, tem tropas treinadas, tá certo? Tem militância no Congresso, né? No Senado, no STF, na Justiça. Então, é simples. O Brasil virou a narco-república. E não vai sair disso, gente. Simplesmente não vai sair. Então, quando não há forças sociais capazes de tomar iniciativa, só resta uma coisa: é a iniciativa de indivíduos que têm que criar uma nova força social a partir da sua decisão pessoal. Isto é uma situação que eu já previa desde o início da década de 90. Falo, bom, nós temos que pegar indivíduos qualificados e que eles se ajuntem para fazer alguma coisa, não em nome de tal ou qual organização, não como representante de uma classe social ou de uma profissão, mas simplesmente como indivíduo interessado. E é evidente que aqueles que têm mais recursos nessa situação teriam que ajudar o que tem menos, mas não assim por caridade. Ah, tem que ajudar o fulaninho, coitadinho, ele está começando uma vida. Não é nesse sentido, né? É ajudar no sentido, vamos dizer, quase de uma solidariedade partidária, de uma solidariedade organizacional, tá certo? Tipo maçônico, mafioso, como queiram chamar, tá certo? Quer dizer, ajudar em função de um compromisso, né, do envolvimento num esforço comum, numa luta comum. Isso aí que tinha que ter sido feito desde o início e já não foi. Então, o Brasil é o país da vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Então, agora o certo é dizer, já não foi. Às vezes, quando a situação passa do desesperado, as pessoas acordam. Talvez acordem nos próximos anos, de alguns indivíduos que queiram agir, mas pensem bem assim: quantas pessoas, vamos dizer, de bons recursos, de recursos que você conhece, empresários, banqueiros, quantos se moveram para o exterior nos últimos anos? Um montão. O que que elas estão fazendo em favor do Brasil? Nada. Absolutamente nada. Cada um cuidando de si mesmo. E, evidentemente, vamos dizer, você, quando o conjunto está indo para trás, não adianta você querer ir para frente. Quer dizer, a ideia de você, esse individualismo que no Brasil vale, é uma coisa tão invertida, tão doente. No Brasil, isso vale até como sinal de maturidade. O sujeito que só cuida dos seus próprios interesses, não quer saber desenvolver com ninguém. Bom, aqui nos Estados Unidos, até crianças de escola sabem que o progresso de todos depende do progresso do conjunto. Então, todo mundo tem que colaborar de algum modo. Por isso é que nos Estados Unidos você vê esse hábito arraigado do trabalho voluntário, né? Da contribuição para causas, tá certo? E para entidades de caridade, tá certo? É o país que manda, o povo que mais contribui para essa coisa no mundo e que mais faz trabalho voluntário, Olhando essas coisas, você entende a origem, vamos dizer, a raiz do poderio americano. É nessas coisas que está. Como diz o Tocqueville, quer dizer, olha, eu tentei explicar a América olhando, sei lá, a sua cultura, as forças armadas, etc. Mas no fim descobri que a força dos Estados Unidos está nas igrejas. Não por causa do elemento religioso propriamente dito, mas por causa do elemento solidariedade social que elas inculcam nas pessoas desde a infância. Por isso que você percorre o país de ponta a ponta, todo lado você vê bandeiras americanas. O que é uma identidade nacional? É a memória dos feitos realizados em comum, tá certo? Que prepara para, vamos dizer, os próximos feitos. Ainda de acordo com a definição de consciência do Maurice Pradin, a consciência é a memória do passado preparada para as tarefas do presente e do futuro. Então você vê o que é uma consciência nacional. Isso aqui existe. No Brasil simplesmente não existe. Agora, como é que um país onde não existe consciência nacional pode querer, aspas, resolver os seus problemas? Isso é absolutamente ridículo. O Brasil nunca vai resolver problema nenhum. Este é um país impotente, este é um povo de incapazes, de covardes, tá certo? De individualistas, de pessoas egoístas pra caramba, que merece o pior destino possível. Eu acho injusto, tá certo? Que um país como o Brasil tenha uma situação melhor do que a Zâmbia, por exemplo. Né? Eu duvido que o pessoal na Zâmbia seja tão egoísta e individualista assim. Né? Isso incluindo juízes, oficiais das Forças Armadas, o clero inteirinho, bispo, cardeal, etc, etc. Quer dizer, é uma exibição de baixeza como nunca se viu no mundo. Não é assim os níveis de corrupção. Não. Talvez a corrupção seja até mais alta em algum lugar. É um nível de corrupção da alma. É a baixeza, é a mesquinharia, a falta de valor. Assim, são pessoas que não valem nada. Você pega o STF inteiro, nenhum daqueles 9 palhaços vale nada. É tudo bandidinho, pé de chinelo. É aquele cara que não é que ele leva propina. Eu já observei esse fato no Brasil. Às vezes, em certas delegacias, você precisa de um documento ilegalmente, e tem lá um escrivão. O escrivão te arruma o documento, você não precisa dar nada para ele, porque é a propina potencial. Ele vê que você tem algum dinheiro, ele pode precisar de você algum dia, então ele já faz o favor adiantado. É a propina a crédito, né? Isso existe, eu vi isso. Então não é tanto a corrupção no sentido material, mas é uma corrupção da personalidade. E quando isso se torna endêmico, eu digo, bom, então, como é que nós podemos arregimentar esse povo para fazer qualquer coisa? Claro, você consegue botar pessoas na rua gritando. Elas vão, gritam, falam meia dúzia, falam, mas eu volto para casa. Não tem, ninguém foi ali para dizer, vamos anotar o endereço das pessoas, formar comitês de bairro, tá certo? Vamos criar uma militância. Ninguém fez isso, embora tenha pedido, implorado, mandado, tudo desde 2015 eu estou falando isso, pô, 2013. Quer dizer, será que as pessoas não sabem? Agora, será que todo esse pessoal, mas esse pessoal do, sei lá, esses movimentos tudo. Escuta, filho, será que você sabe mais do que eu a respeito? Eu estou estudando essa porcaria faz 50 anos. Você chegou agora, não leu porra nenhuma, tá certo? Nem imagina a possibilidade dele. Outro dia estava esse idiota desse Claudio Tomoli, dizendo que ah, ele fica recomendando livros que nem existem no Brasil. Ah, é? Quer dizer que você estar informado, estar em dia com a bibliografia estrangeira agora é um pecado. Você tem a obrigação de só ler aquilo que os outros leram na sua própria língua. Que é isso? Quer dizer, um americano pode se dar ao luxo de ser um monoglota, porque tudo que se publica no mundo se traduz aqui. No Brasil nem se traduz nada. Então isso quer dizer que continua vigorando a língua portuguesa, é o túmulo do pensamento. Se ele está se informa só pelo mercado editorial brasileiro, ele não sabe nada, nada, nada, nada. Ele está que nem o Johnny English, tá entendendo? Ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe o que é o medo, ele não sabe nada. Então, o que a gente vê, vamos dizer, é esse tipo de degradação indo cada vez mais fundo, cada vez mais baixo, ano após ano. Esse negócio não para. E o pessoal fica contente porque o Lula foi parar na cadeia. Eu digo, escuta, o Lula já tá acabado, já estava acabado. Você olha a cara dele. Você vê, ele é um homem decadente, né? Não tem mais força, não tem mais capacidade. Quer dizer, jogar o Lula na cadeia é a mesma coisa que você jogar uma casca de banana no lixo, não vai fazer diferença nenhuma. Tá certo? Não vai parar de nascer banana por causa disso. Então, Veja durante esse período os progressos que foram feitos no campo, por exemplo, da ideologia de gênero, no campo da degradação educacional, no campo da corrupção da justiça. Veja tudo, todo o terreno que esse pessoal ganhou enquanto o povo está na rua celebrando a prisão do Lula. Quem não entende, a prisão do Lula é simbólica, como a eleição de um presidente é simbólica, gente. Então, só leva vantagem nessa situação quem tem militância organizada. E se falar militância organizada de direita no Brasil, faz-me rir, não existe nenhuma. Tá certo? Só o que existe ainda é o PT, o PSOL, o PSTU, essa porcariada toda, que é, meu querido, o narcotráfico. O narcotráfico tem organização, sim, isso não é de hoje. Isso 30 anos atrás, nos Morros Cariocas, você já via que a justiça ali era administrada pelo chefe do narcotráfico. Saiu uma briga entre marido e mulher, quem é que ia arbitrar? O chefe, o chefão. Se um sujeito roubou, sei lá, um picolé do outro, a quem você vai se queixar? O chefe do narcotráfico. Então, isso quer dizer que essas organizações de narcotraficantes, nos vários Morros do Rio, eram como sovietes. São governos independentes que têm o controle de uma parte do território. Ora, hoje em dia, organizações desse tipo estão. O Brasil está repleto disso. Em parte criado pelo narcotráfico, em parte pelo MST. Essas outras células do MST são soviéticas. E o Brasil já está sob o governo deles. Se você somar tudo isso tem muito mais poder do que Força Armada, do que STF, do que o Congresso, etc., etc. Nós já estamos num outro regime e não estamos percebendo. O que você percebe é que todas as iniciativas oficiais são impotentes. Como é que a sociedade continua andando? Bom, alguém está tocando as coisas. Eu sei quem está tocando. Tá? E todo mundo sabe. Agora, este pessoal que sai daí, que, inclusive se a pessoa vier me pedir ajuda para mudar para os Estados Unidos, eu vou bater. Eu não tenho tempo, não fiz nada, então comecei a xingar, agora xingar não adianta, tem que bater. Tá certo? Ah, você quer vir para os Estados Unidos para melhorar a sua vida? Vem cá que eu vou melhorar a sua vida, eu vou mostrar para você o que é bom para a tosse. Por via anal. Então, eu não aguento mais isso aí. Quer dizer, é muito individualismo. Cara, que são alunos meus, que estudam comigo há anos. Vem para cá e fica só pensando assim, no seu empreguinho, o seu green card, o seu não sei o quê, vou arrumar uma americana para casar. Que é isto, meu Deus do céu? Quer dizer, você afunda o seu país e espera que só você saia bem. Pode acontecer, um ou outro pode sair bem, no meio da desgraça geral, mas não é o caso da maioria. Nem lá, nem no Brasil e nem aqui. Então, é claro que se sai uma pessoa, vamos dizer, totalmente sem instrução, um sujeito é um pedreiro, um peão de obra, uma coisa assim, bom, ele vem para cá para arrumar um trabalho, é claro, não tem a perspectiva de uma ação política, mas não é o caso da maioria que está vindo para cá. A maioria é gente que tem instrução superior. Então, era isso, é uma coisa que eu, mensagem que eu desejaria passar para vocês, E as coisas que têm acontecido, por exemplo, na esfera judicial brasileira, são uma coisa de uma baixeza que você não consegue mais descrever, Então, quer dizer, o problema do Brasil não é assim, não é você achar a explicação, é você achar a representação. Como é que nós vamos representar, por exemplo, graficamente o que está acontecendo? Como é que nós vamos descrever o que está acontecendo? Veja, também em 2003, eu criei aquele grupo de estudos em Caldun, que era. Vamos tentar fazer uma descrição da estratégia esquerdista na América Latina. 2003, quer dizer, 15 anos atrás, E a coisa não foi para frente, por quê? Por falta de dinheiro. Porque dos estudiosos que a gente reunia vinha de várias partes do país, tinha que pagar viagem, hotel para eles, a gente acabou o dinheiro, acabou o serviço. Então, até hoje nós não temos essa descrição. Até hoje não tem um banco de dados. Como é possível uma coisa dessa? Você veja a extensão do poder dessas organizações de esquerda, aliado com o narcotráfico e com vastíssimo apoio internacional das elites globalistas. Eles já têm tudo isso aí e você não tem sequer o um mapa com o nome deles. E fica reclamando e quer prender o Lula. Que palhaçada é esta, gente? Então, assim, essa é a minha mensagem. Toda a direita brasileira falando isso não presta, porque cada um só quer assim. Ele quer um carguinho, ele quer subir um pouco na vida, É só subjetivo, tá entendendo? Quer dizer, numa situação calamitosa, as pessoas ainda estão pensando em futilidade, tá certo? Em vaidade. Falando, olha, eu não sou moralista de ficar reclamando que as pessoas são vaidosas, mas numa hora dessas, quer dizer, está no meio do incêndio e está lá a mulher retocando a maquiagem, falando, o que é isto, ô dona? Você vai queimar, e você e sua maquiagem, né? E isso aqui é o Brasil, é o hotel do apocalipse, tá entendendo? É todo mundo festando, né? Achando bonito. E todos se candidatando a morrer juntos. Então, você vê essa coisa dessa mobilização das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Todo mundo já entendeu que isso foi uma palhaçada. Que isso não é nada. E que as nossas Forças Armadas simplesmente não têm condições de intervir nem contra um banditismo numa cidade. Numa cidade, não é no Brasil. Hã? As fronteiras, aquilo lá já virou casa de Mãe Joana. E daí vem outro, as Forças Armadas estão atentas, eu sei que estão atentas. Né? Todo mundo que está sendo estuprado está atento, ninguém vai ser estuprado dormindo. Né? Então, o estupro está aí, está todo mundo atento. Bom. Então, o segundo assunto que eu queria mencionar, que não tem nada a ver com isso, aparentemente, pelo menos, é o seguinte: existe um simbolismo que está presente em todas as tradições religiosas, culturais, espirituais do mundo, absolutamente todas, que é a ideia dos três mundos, ou três faixas de mundo. Esse é um dos elementos que me levam a acreditar que a teoria do Schwong, da unidade transcendente das religiões, ela está certa no que diz respeito à unidade das concepções metafísicas das várias religiões. Concepções são, de fato, convergentes. O próprio Whittle Perry, que é um dos colaboradores mais próximos do Schwong, fez uma imensa coleção de textos de várias tradições religiosas, que ele chamou de Treasury of Traditional Wisdom, que acho que traz uma comprovação suficiente disso. Além disso, toda, quer dizer, a coleção imensa de estudos do René Guénon sobre o simbolismo também comprova isso. O único problema é o seguinte: não há unidade transcendente das religiões, há unidade transcendente das concepções metafísicas. Uma concepção metafísica não é uma religião. Concepção metafísica é uma descrição da estrutura da realidade. Ora, muito me espantaria se as diferentes culturas e civilizações não tivessem uma metafísica idêntica. Isso é que seria espantoso, porque se elas vivessem, vamos dizer, em realidades incomunicáveis e separadas, não teriam durado uma semana. Portanto, vamos dizer, existe uma concepção normal da estrutura da realidade, normal, normativa e universal, tá certo? Que você, da qual, com diferentes linguagens, diferentes simbolismos, você reconhece os mesmos temas em todas as épocas e lugares. Então, agora, se você perguntar, isso é uma. Existe uma, portanto, uma religião universal? Não, isso é absolutamente impossível. Porque você veja, uma concepção metafísica não tem nenhum poder de levar você para outro mundo, de garantir o um lugar no céu, tirar você do inferno. Esse problema não tem nada a ver com isso. Não é isso? Então, o grande problema ali foi o seguinte: toda essa escola tradicionalista do Schwong e Guénon tem uma herança gnóstica muito forte. E eles acreditam que, através do conhecimento, você pode transmutar, você fazer uma transmutação na alma, que ela se transmuta a um outro estado superior. Tá certo? E esse estado superior garante, vamos dizer, uma sobrevida, uma vida post-mortem, até numa situação mais, segundo dizem, mais vantajosa do que a mera salvação da alma. Tudo isso para mim é tudo uma pataquada. Tá certo? Eu garanto a vocês, eu conheci um bocado de gente lá. Não, sabe quantos sábios eu conheci ali? Não conheci nenhum. Né? Conheci um monte de garganteiro, de trapaceiro, isso eu conheci. Tá certo? Claro, alguns gênios também, sem sombra de dúvida, mas o cara ser um gênio não impede que seja um trapaceiro, inclusive o próprio Schwong. Tá certo? E os seus inimigos também, porque inventaram Ele morou um bocado de gente, daí apareceu gente inventando coisa contra ele. Olha, esse ambiente é porco, para dizer o mínimo, né? Um ambiente tradicionalista é porco, é nojento. Isso não tem nada a ver com a salvação da sua alma, isso vai te levar para o inferno. Agora, você vai enfeitado, você vai, né? É que negócio falava o Averroes, a Avicena, o asno carregado de livro, né? Então, agora, quando nós vemos assim, entendemos a teoria dele como a comparação entre os esquemas metafísicos fundamentais das várias civilizações e tradições, então não tem jeito de negar que ele tem razão. Agora, no Brasil, sabe o que é? Você concorda com o sujeito numa coisa, então já acredito que você é seguidor dele, devoto dele, que você obedece. Então, é uma coisa impressionante, né? O brasileiro não tem. É muito difícil no Brasil uma pessoa que tenha a mentalidade de um intelectual, de um estudioso, de um erudito. Não. O pessoal só tem mentalidade de devoto, né? Só tem. No Brasil tudo é religião, tudo é igreja, pô. Né? Se você acredita numa coisa que o sujeito falou, então você é devoto dele, você é seguidor dele. É uma coisa absolutamente impressionante, sobretudo por causa dessa mania que o pessoal tem de se fingir de detentor de inside information. Quer dizer, eu conheço as conexões secretas que o fulano tem com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Quer dizer, é uma palhaçada. Quanto mais burro, quanto mais desinformado, mais inventa a coisa. Tá certo? Aparece esse tipinho ridículo, né? Fazendo esse tipo de elucubrações, que é a melhor maneira que você tem de você fugir de conhecer o problema. Você não vai conhecer, você não vai entender nada nunca. Eu pego um cara como esse Tomoli, eu digo, Tomoli nunca vai entender nada na vida dele. Né? É absolutamente impossível. Né? Então, e é uma pessoa cuja existência, me lembra um negócio, eu tenho um amigo chamado Bola, e o Bola fez um desenho enorme que tinha um negócio cósmico, as estrelas, etc. E um borrão de tinta no meio. Né? E ele fez um haikai. No vasto mapa da criação, serei do artista um borrão. Então eu acho que isso aí tem pessoas que são um borrão no mapa da criação. Então, ora, dentre esses vários simbolismos, existe um que na China se chama Wang, o imperador, que é um desenho assim: você tem uma haste vertical, você tem uma base horizontal, um tracinho horizontal no meio e fecha um horizontal em cima. E que isso então representa os três planos de existência no qual se desenrola a nossa vida. Esses três planos são o seguinte: o primeiro é o plano da percepção normal terrestre. É um mundo chamado mundo físico. Mas esse mundo físico, presta bem atenção, ele é definido pelas proporções humanas. Tudo aquilo que nós medimos pelas nossas proporções. Você vê a origem da polegada, do pé, etc, etc. Né? Até do metro. O que é metro? Quer dizer mãe. Né? Então é uma medida materna. Né? Então, tudo em volta está estruturado de acordo com as proporções humanas. Se você tirar as proporções humanas, então, por exemplo, toda a nossa noção de beleza vai para o brejo. Então você está vendo lá uma paisagem, você diz, bom, agora você faz o seguinte, você amplia a paisagem até aparecer ali o formigueiro, e abaixo do formigueiro os vermes, etc. Então, tudo isso está ali. Né? Só que está pequenininho, então dentro da escala humana maior, você vê a beleza e os elementos de detalhe feios, disformes, e simplesmente desaparece. Tudo o que nós percebemos e entendemos na escala terrestre depende das proporções humanas. Então é o mundo físico tal como modelado pela forma humana. Então é um mundo feito para o homem existir. Então você entende que esse mundo, ele, por sua própria natureza, ele tem um lado de existência objetiva e tem um lado subjetivo também. Ele existe fisicamente, ele nos impõe as suas condições, não somos nós que o inventamos, nós não o criamos, mas a forma dele depende também da nossa forma. Eu me lembro que, quando era criança, no catecismo tinha assim: para quem Deus criou o mundo? Para o homem. Quer dizer, este é um mundo feito para o homem e na medida do homem. Isso as pessoas chamam de princípio antrópico, né? Então, muito bem. Infinitamente acima disso, você tem um mundo divino, propriamente, que é o mundo das verdades eternas, o mundo das leis eternas, o mundo logos, da inteligência divina, etc., etc. Note bem, eu falando isso, com isso tudo, eu falando inteligência divina, logos, então ainda não penetrei no território da religião. Isso é tudo metafísica. Né? Para entrar no lado da religião, você tem que entrar no lado fundamental, naquela distinção do Pascal entre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o Deus dos filósofos. O que eu estou falando aqui ainda é o Deus dos filósofos. Né? Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não é só, vamos dizer, o criador das verdades eternas, criador e detentor das verdades eternas, ele não é só o criador do mundo. Não. Ele é um Deus de amor e compaixão e consolação. E isso é a função central dele. É? Deus é amor. Né? Você pode dizer, Deus também é a medida de todas as coisas, sem dúvida, mas mais do que isso, ele é Deus que é amor. Então, só na hora que você entra na dinâmica do amor divino é que você está falando de religião mesmo. O resto é tudo metafísica só. Né? Então, o que eu estou falando aqui não é religião, isso é metafísica. Então, agora, entre o mundo humano, o mundo das proporções humanas e o mundo das verdades eternas, existe uma passagem. E essa passagem é o que se chama o mundo psíquico. O mundo psíquico é uma travessia na qual as formas da experiência humana adquiridas neste mundo terrestre, neste mundo das nossas proporções, são perdidas e todas as combinações são possíveis. Ou seja, nada tem forma permanente. As formas estão permanentemente mudando umas nas outras. Então, você pode ver ali extremos de beleza, extremos de feiura, de monstruosidade, assim, uma coisa se transforma na outra imediatamente. É isso. E diz que esse é esse espaço que você atravessa quando você morre. E por isso você ora para que Jesus te chama, porque ele te chama, você atravessa direto aquilo, você não fica preso ali no meio. Na Bíblia, na história de Noé, tem uma imagem bonita disso aí, porque o navio de Noé, ele está perdido nas águas. O que que é as águas? As águas são a própria psique, coisa que está sempre se movendo, né? Que não tem uma forma fixa. Né? Então, quando ele pensa que avista terra firme, o que seria a terra firme? Seria o mundo divino, o mundo da segurança divina. E ele solta um corvo para ver se o corvo alcança a terra, mas o corvo não alcança, o corvo fica girando, fica só girando em torno e não chega a lugar nenhum. E mais tarde ele solta a pomba vai direto. Então é essa travessia do mundo psíquico. Né? O Carl Jung fez descrições incríveis do mundo psíquico. Mas ele mesmo quase chegou a ser engolido pelo mundo psíquico, porque acreditava que tudo é psíquico. Quer dizer, o mundo terrestre, o mundo divino, durante certo tempo, pelo menos, desapareceu da visão dele. E ele ficou ali só girando no mundo psíquico, como o corvo de Noé. No fim da vida parece que ele acertou, mas isso não impede que as descrições que ele tenha feito desse mundo sejam muitíssimo interessantes. Né? Ora, acontece que quando você estuda a sociedade humana e a história, uma parte da sociedade humana, uma parte da história humana é determinada por fatores de ordem física, pelas medidas, por exemplo, a influência da geografia. Por exemplo, se o território que você está ocupando não tem determinado recurso, bom, esses recursos não entrarão na sua história, a não ser que eles sejam trazidos de fora. Mas a geografia determina, por exemplo, a necessidade de viagens, a necessidade de guerras para ocupar novos territórios, para se livrar de invasores, etc. Tudo isso é o mundo físico determina. Mas acontece que toda essa parte, esse suporte físico, só determina o cenário das nossas ações e não as próprias ações. As ações têm que ser determinadas por decisões humanas, decisões e escolhas humanas. O que significa que entra aí o lado psíquico da coisa. Então, todo processo histórico tem lados e aspectos que são mutáveis o tempo todo. E irredutíveis a qualquer explicação que nós diríamos racional. Então, tem um mosquito aqui, que cara de pau. Então, isso quer dizer que sem um certo preparo para lidar com esse mundo da psique, do qual você tem, todo mundo tem uma amostra dele nos seus sonhos, o mundo dos sonhos, o que é? É uma imagem microscópica, microcósmica, tá certo? Da psique universal. Né? Sem um certo preparo para lidar com esta permanente transmutação de todas as formas no mundo psíquico, você nunca vai entender a história nem a sociedade. E é isso que eu vejo, às vezes, por exemplo, todo esse pessoal liberal, como a visão que eles têm das coisas é simplória, meu Deus do céu. Então, por exemplo, você acreditar que, em geral, as pessoas agem de uma maneira racional para alcançar uma vantagem própria. Isso aí simplesmente não pode existir. Né? Porque para o sujeito ter uma ideia do que é o vantajoso para ele, acho que só um gênio percebe isso. Em geral, a pessoa não tem a menor ideia. Elas não fazem o que é bom para elas, elas fazem o que lhe pareceu bom no momento. Aquela história que o Clint Eastwood que conta, que o sujeito que se de repente se jogou num cacto e daí estavam os amigos lá tirando os espinhos dele, perguntou, por que você fez isso? Ele disse, na hora me pareceu uma boa ideia. Então, as pessoas fazem isso, pareceu uma boa ideia, elas fizeram. E você for perguntar, por exemplo, por quê? No mês passado eu estive estudando um pouco a questão da Primeira Guerra Mundial, falaram, por mais que eu crache a minha cabeça, eu não consigo ver nenhum motivo racional para fazer a Primeira Guerra Mundial. Não, simplesmente não tinha. É uma coisa que escapou do controle. Não, nenhum deles sabia o que estava fazendo. Então, o que você está vendo ali? É uma fantasia macabra. E a Segunda Guerra, a mesmíssima coisa. O comunismo, a mesma coisa. O nazismo, a mesma coisa. Então, esse estudo não é um estudo assim de as causas econômicas, os acontecimentos históricos, as causas políticas, as causas jurídicas. Não, não, não. Isso é um estudo da psique, meu Deus do céu. Isso é um estudo da loucura. E se você não está, você tem medo de mexer nisso, então é melhor você não estudar essas coisas. E é melhor você não ter opinião nenhuma sobre nada. Então, esta, vamos dizer, esta coisa simplória que adere a uma opinião, porque você sente que ele ter uma opinião é melhor do que não ter nenhuma. Ele sente que a opinião é uma espécie de âncora, uma coisa que o fixa no solo, lhe dá uma segurança, quando são justamente as opiniões são justamente o problema, porque elas são muitas. E elas são muitas e elas mudam sem que você perceba. Eu já vi pessoas mudarem de objetivo de vida sem perceber. Você está fazendo uma coisa, de repente tomou outro rumo completamente diferente e não percebeu que mudou. Então, uma parte da nossa vida se passa no mundo terrestre, outra parte se passa nesse mundo psíquico. E a única coisa que pode nos segurar é o mundo divino. Onde, ali onde você tem, vamos dizer, é o negócio que está na Bíblia, Deus é fiel. Não é isso? Muito bem, daí eu tiro uma terceira conclusão, uma terceira observação que eu gostaria de fazer. Eu disse que eram duas, mas na verdade eram três. Na última aula eu mencionei o que eu chamaria de uma filosofia do catolicismo, ou o que mais. Que, a meu ver, é a única que mereceria mesmo o nome de filosofia católica. Se o sujeito é católico, então ele crê na Bíblia, ele crê na revelação, e ele crê na explicação que a Igreja deu dessa revelação. Quer dizer, não é só, que nem o protestante, tem só a Bíblia e tem 1 bilhão de teólogos dizendo, ah, isto, é aquilo, outro, e ele vai ter que se virar ali no meio. Então, esta técnica não funciona para os protestantes, só para o católico. Se você tem a revelação e você tem, vamos dizer, a explicação canônica, então você tem que perguntar assim, da revelação tal como exposta pela Igreja, o que que resulta para o exercício da razão humana? Não é conclusão teológica, conclusão teológica se incorpora na própria doutrina da igreja. Né? Então é claro que toda vez que, por exemplo, um papa solta, vamos dizer, um decreto, aquilo se incorpora na igreja, na doutrina da igreja e vai criar novas discussões que no fim se incorporarão também. Não é isso que eu estou fazendo. Né? Não estou produzindo doutrina, eu estou produzindo critérios que são obrigatórios para o exercício da razão humana, ou seja, da filosofia no sentido mais mundano da coisa. E eu dei um exemplo para vocês, que é o seguinte: até hoje não me parece que os filósofos, nem mesmo os filósofos católicos, muito menos protestantes, tenham levado a sério a sentença de Jesus de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas interpretam isso no sentido de que ele é o portador da verdade, de que ele é como é que diz? É o Logos, portanto, ele sabe a verdade, ele conhece toda a verdade, mas ele não foi isso que ele disse que ele é a verdade. Né? Então, quando nós falamos a palavra verdade no uso filosófico geral, se aplica a algo que você pensou, ou seja, a uma proposição, a uma sentença, tal afirma, ou a uma afirmação. Esta afirmação é verdadeira, aquela é falsa. Então, a verdade aí é uma propriedade das afirmações, dos juízos. Não é isso? Mas quando Jesus diz que ele é a verdade, bom, não pode ser disso que ele está falando, meu Deus do céu. O que ele está dizendo é o seguinte: a verdade não existe sob a forma de proposições. Né? A verdade existe sob a forma dele. Né? O Logos encarnado é a verdade. Né? E note bem. Aqui existe um filósofo chamado John Milligan, acho que é Milligan, sei lá. Ele escreveu uma tese dizendo o seguinte: a afirmação de São Tomás de Aquino, a definição que São Tomás de Aquino dá da verdade como correspondência com os fatos, o pessoal pensa que é uma doutrina lógica, mas essa doutrina não pode ser compreendida fora da teologia da participação no ser, da participação em Jesus. Eu digo, ah, que alguém percebeu isso. É? Porque o que eu estou dizendo faz anos. Naquele estudo sobre o problema da verdade, verdade do problema, é exatamente isso que eu estava dizendo. A verdade pode ser uma propriedade dos juízos? Não, por causa disso. A verdade pode ser apenas uma correspondência? Não, por causa disso. Assim, releiam isso, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá lá no. E o final eu deixava assim: a verdade. Ela existe, ela é um domínio, é um campo no qual você está ou não está. Então, isso naturalmente, qual é o próximo passo? Quer dizer, peraí, a verdade existe como participação na verdade. E essa participação não pode ser puramente intelectual, porque a participação intelectual é uma não é uma participação efetiva, é uma representação da participação. Hã? Estão entendendo? Então, isso quer dizer que a busca da verdade por um filósofo que se autodenomine católico é um treco muito diferente do que é a busca da verdade para qualquer outro. E eu não acredito que os filósofos que se imaginam católicos estejam muito conscientes disto. Então, por exemplo, quantos católicos não são de formação analítica? Hã? Muitos. Católicos e protestantes. E se você é de formação analítica, então o essencial para você é a análise da linguagem. Digo, ora, mas análise da linguagem, no meu entender, não pode existir sem a análise da situação na qual a linguagem é usada. Situação que, evidentemente, transcende a linguagem. Não é isso? Representação. É? Linguagem é só representação. Sim, ela é mais do que representação, mas ela não abarca a situação toda. Por exemplo, você vê aqui um bate-boca e de repente um dos caras do bate-boca puxa o revólver e dá um tiro no outro. O ato decisivo não foi um ato linguístico, meu Deus do céu. Não é isso? O bate-boca poderia terminar, os dois vão para casa, mas não, ele teve uma conclusão, essa conclusão foi extra-linguística, metalinguística, por assim dizer. Balística, é, muito certo. Então, qualquer análise da linguagem fora da análise da situação real, que não pode ser feita pelos mesmos métodos da análise da linguagem, vai fazer buraco na água. E vai afastar você infinitamente da noção da verdade tal como Cristo a expôs. Então, o que que é essa verdade a qual ele está expondo a você? Ele está expondo ele mesmo. Eu sou filho de Deus vivo, eu vim aqui para levar você para o outro mundo, para você ter a vida eterna. Então, esta é a verdade. Só neste processo você tem ideia do que é verdade. O resto é tudo buraco na água. Por exemplo, se não existe vida eterna nenhuma, se você vai morrer como um rato e desaparecer, então, evidentemente, Jesus Cristo mentiu. Mas se você acredita que ele disse a verdade, então entre as verdades que ele disse, tem essa de que ele mesmo é a verdade. E você vai ter que levar isso em consideração. Você não pode esquecer mais isso. Não pode continuar tratando o tema da verdade fora disto. Quer dizer, a verdade não é uma qualidade dos juízos. A verdade é uma pessoa real, na qual você é incorporado. E essa pessoa, por sua vez, se apresenta como filho daquele que disse, eu sou o eu sou. Então, isso quer dizer que você tem uma identidade por meio dele. Você tem uma identidade, uma consciência nele, somente. Então, essa, a mera ideia de que você tem uma identidade e no meio do desenrolar biográfico, você encontra uma religião, entre aspas, e vai para a igreja, vai rezar, etc. Isso é uma visão totalmente distorcida, porque você não tem identidade nenhuma, a não ser aquela da qual Jesus está falando, que é ele mesmo. Ele te confere identidade, ele te confere a existência e a própria identidade. Como ele poderia te dar a existência sem te dar a identidade? Isso nem ele poderia fazer. Da existência, quer dizer, você vai existir, mas você não é nada. Alguma coisa tem que ser. Então, toda a questão da verdade fica totalmente alterada nessa perspectiva. Então, esse aí é esse tema, vamos dizer, que eu chamaria de filosofia católica em sentido estrito. Eu vou voltar a isso aqui. Mas é só para anunciar, para você saber o que pode pintar nas próximas aulas. E note bem, nessas análises que eu estou fazendo da questão das origens do 68, eu estou levando todas essas coisas em conta. Isso aí são preceitos metodológicos que eu estou levando em conta. Elas estão, por assim dizer, não fazem parte desse tudo, mas estão no fundo dele, orientando, medindo, dando o esquema geral. Uma coisa, por exemplo, que me chama a atenção, me chamou a atenção muito, foi que o interesse, pelo pessoal do Monte Veritá e dos similares, desde o Monte Veritá até a Woodstock, né, a nova era, interesse por mística. Eu digo, bom, na Igreja Católica você tem, a mística é uma continuação e o resultado de uma coisa que chama ascética. Quer dizer, você começa com a ascese, você não vai praticar a mística direto. Na ascese, você segue uma série de disciplinas e de práticas e busca um autoconhecimento, a confissão verdadeira, né, o arrependimento verdadeiro, etc. Até você afinar um pouco. E durante todo esse período você é dirigido pelo Espírito Santo, mas você não sabe. Quer dizer, a ação do Espírito Santo é 100% inconsciente, no caso. E isto corresponde ao estado que os místicos católicos chamam de você ser uma criancinha. Então, quando Cristo fala que se você não se tornar como as criancinhas, você não entrar no reino dos céus, quer dizer, você tem que passar pela fase ascética. Não adianta você querer ser o gostosão e pular para a mística direto. Agora, na fase mística, existe um diálogo entre a alma e o Espírito Santo. Quer dizer, o indivíduo sabe o que o Espírito Santo está soprando para ele. Então, isso aí, é claro que só poucas pessoas chegam nesse estado, mas existe. A bibliografia sobre isso é gigantesca. Os autores católicos escreveram aqui mais sobre isso do que sobre qualquer outra coisa. E de como é que tantos desses caras interessados na mística, né, a nova era, do Monte Verdade, não se interessaram em buscar, em ler nada disso aí. Nada. Quer dizer, você tem toda uma tecnologia da mística. Né? Santo Tomás de Aquino não deve definir a mística como conhecimento experimental de Deus. Né? Você tem 2.000 anos de prática disso aí, uma bibliografia imensa, né? E gente altamente capacitada que se dedicou a isso a vida inteira, que compreende todos os lances da dificuldades da vida cética e depois da vida mística. E a pessoa nunca vai consultar para saber o que é. Então eu falo, peraí, é que nós temos um fenômeno muito estranho. Tem um sujeito que está querendo uma coisa, mas está fugindo dela ao mesmo tempo. Então, é claro que esse pessoal não está querendo a mística, está querendo um simulacro. Está querendo, vamos dizer, um efeito transfigurador que vai se parecer muito mais com uma droga, coisa parecida. Então, é claro que isso é uma tragédia imensa, e isso nos mostra o tamanho da influência diabólica nessas coisas. Que é um negócio de você ficar até com medo. Não, mas é muita estupidez, é uma estupidez que não. É uma estupidez supra-humana. O ser humano não é capaz de inventar uma coisa tão ruim assim. Né? Por exemplo, o sujeito achar que ele vai mudar a civilização parando de usar saia, começando, parando de usar calça, começando a usar um saiote, né? Para usar sapato, começando a usar um sandália. O que é isto? Né? E passa a vida inteira com isso aí, não leu um livro de mística. Então, não é possível. Né? Quer dizer, quantos palhaços desse tipo não estão exercendo influência no mundo? Né? Metido a monges e místicos, etc. Só que a pessoa não sabe nada a respeito. Bom, quando você vê que todo esse movimento ele começou no século XIX, na verdade, né? E quando chega nos anos 50, 60, esse já tem a hegemonia cultural do mundo, e daí aparece o 68, e depois tudo que se seguiu até hoje, toda essa degradação da igreja, né? A ideologia de gênero, essa confusão dos sexos e gêneros que você tem hoje, né? Essa coisa da droga, para tudo quanto é lado. Bom, existem responsáveis por isso. E é esta camada intelectual toda. É isso. Bom, então, é isso aí. Por hoje não vou responder pergunta, eu ainda não. Olha, eu estou dando aula aqui, mas eu ainda não estou muito bom, não. Segundo meu médico, essa recuperação do pós-operatório vai meses. Né? Assim, eu estou com um movimento muito limitado, né? Não pode fazer força, não pode isso, não pode fazer aquilo. Né? Então eu tenho que me poupar. Então, até a semana que vem, muito obrigado.